Capítulo 10 de Luciola. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Recolhendo-me no dia seguinte, encontrei Sá, que subia as escadas do hotel. Que fim levaste antes de ontem que ninguém te viu mais? Voltei para casa. Com Lúcia, já se sabe. Ainda estás muito atrasado, Paulo. Tens o amor no meio de uma claridade esplêndida. Em volta de uma mesa bem servida, sobre macios tapetes, e preferes o amor bucólico ao relento e sobre a relva. Sou extremamente egoísta nesta matéria, meu amigo. Só partilho o amor com a mulher que o sente. São gostos, mas ficaste sabendo que é Lúcia, e entretanto ela estava de mau humor. Num de seus bons dias, não tem que invejar as cortesãs gregas ou as messalinas romanas. Ela já contou-me tudo isso, Sá? Respondi com impaciência. Pudera não. São os seus brasões de glória. E por isso, previno-te. É uma mulher que só pode ser apreciada de copo na mão e charuto na boca, depois de ter no estômago 2 litros de champanhe, pelo menos. Nessas ocasiões, torna-se sublime. Fora disso, é excêntrica, estonteada, insuportável. Ninguém a compreende. Eu compreendo-a perfeitamente. É uma moça gasta para os prazeres, ainda jovem no corpo, mas velha na alma. Quando se atira a esses excessos de depravação, é estimulada pela esperança vã de um gozo que lhe foge. Atordoa-se, embriaga-se e esquece um momento. Depois vem a reação, o nojo das torpezas em que rojou, a irritabilidade de desejos que a devoram e que não pode satisfazer. Nestas ocasiões, tem suas veleidades de arrependimento. A consciência solta ainda um grito fraco. A cortesã revolta-se contra si mesma. Isso passa no dia seguinte. Eis o que é Lúcia. Daqui a algum tempo, o hábito fará dela o mesmo que tem feito das outras. Envelhecerá o corpo, como já envelheceu a alma. Sá me ouviu, rindo a socapa e com malícia. Pois já que a compreendeste tão bem, explica-me isto. E apresentou-me uma carta, aberta, que ao tirar da sobrescrita, deixou cair algumas notas do banco. Era de Lúcia, e dizia: O senhor enganou-se. Sou eu que lhe devo, e tanto, que não lhe poderei pagar nunca. Senti, lendo esta carta, um bem-estar inexprimível. Que dizes? Perguntou Sá. Digo que ela fez o que devia. Talvez por conselho teu. Afirmo-te que não sabia disto. E que soubesse, bem se importa Lúcia com os meus conselhos. Seguiu o seu próprio impulso. Arrependeu-se do que fez e te agradece a lição. Nada mais natural. Sá olhou-me um instante. Somos ambos moços, Paulo. Porém, sou mais velho 3 anos de idade e 8 anos de Rio de Janeiro. A corte é um país onde se envelhece depressa. Por isso, não te admires se falo como um homem de 50 anos. Queres te divertir. É justo. É mesmo necessário. Porém, não tomes Lúcia ao sério. Não te entendo. Sabes que terrível coisa é uma cortesã quando lhe vem o capricho de apaixonar-se por um homem? Agarra-se a ele como os vermes que roem o corpo dos pássaros e não os deixam nem mesmo depois de mortos. Como não tem amor e não pode ter, como a sua inclinação é apenas uma paixão de cabeça e uma excitação dos sentidos, Orgulho de anjo decaído, mesclado de sensualidade brutal, não se importa de humilhar seu amante. Ao contrário, sente um prazer novo, obrigando-o a sacrificar-lhe a honra, a dignidade, o sossego, bens que ela não possui. São seus triunfos. Falo instrumento da vingança ridícula que todas essas mulheres prosseguem surdamente contra a sociedade porque não as aplaude. O seu ciúme é fome apenas. Se o amante tem alguma afeição honesta, ela torna-se confidente de seus amores, encoraja-o, serve-o mesmo, para ter o gosto de mais tarde disputar a presa. Então, não há excesso que não faça. Se for necessário aviltar o homem, ela o fará, à semelhança desses torpes glutões que cospem no prato para que os outros não se animem a tocá-lo. Mas a que vem este sermão, Sá? As minhas relações com Lúcia não têm nada que se pareça com o teu romance. Tu me conheces bem para saber que não há mulher no mundo capaz de me atar à cauda de seu vestido, ainda quando fosse para elevar-me, quanto mais para arrastar-me na lama. Quando essa mulher é Lúcia, o próprio José devia temer, Paulo. É perigosa assim? Perguntei zombando. A mulher de Putifar era uma pobre moça, devorada pela concupiscência, que se atirava cega e alucinada nos braços do homem desejado. Era natural que a virtude chocada bruscamente repelisse o vício, como um corpo elástico repele outro. Essa mulher não conhecia a arte de tentação. Se ardendo em febre sensual, quando estendia a perna nua ou descobria o seio a José, tivesse a força de olhá-lo como ao cão importuno que gira em torno do festim e a quem o conviva repele com o pé, não se passaria muito tempo sem que o animal, exasperado, se lançasse sobre o osso que o tentava para devorá-lo, embora soubesse que lhe atravessaria a garganta. Mas eu não sou José, respondi sorrindo, e prefiro a carne que me dão ao osso que me recusam. Por isso mesmo, bebeste o primeiro trago do vinho, provaste uma vez do fruto proibido. Já conheces o amor dessa mulher. É um gozo tão agudo e incisivo que não sabes se é dor ou delícia. Não sabes se te revolves entre gelo ou no meio das chamas. Parece-te que dos seus lábios borbulham lavas embebidas em mel, que o ligeiro buço que lhe cobre a pele acetinada se riça como espinhos de rosa através das pétalas macias, que o seu dente de pérola te dilacera as carnes, deixando bálsamo nas feridas. Parece-te, enfim, que essa mulher te sufoca nos seus braços, te devora e absorve para cuspir-te imediatamente e com asco nos beijos que atira-te à face. É verdade, disse eu lembrando-me, mas já a senti uma vez, sem esse sabor agro e corrosivo. Porque teu paladar se vai habituando. Só conheci uma criatura assim, e não era uma cortesã. Mas não se trata disto, atalhou Sá, como repelindo uma recordação importuna. Quando supuseres que o tédio te invade, procurarás debalde o prazer, a mulher a mais provocante, esteja ela possessa de vinho e de amor, te parecerá morta. Eis o perigo. Terás a força de resistir? Tu não resististe? Com esforço. E, entretanto, quando a conheci há um ano, já tinha feito todas as minhas provas. Não creio que possas dizer o mesmo. Mas se Lúcia é essa mulher esquisita, insuportável e caprichosa, ela mesma se incumbirá de curar-me. E se eu te disser que é essa versatilidade e inconstância de humor que a torna mais excitante? Acrescenta que Lúcia tem vontade de apaixonar-se por ti. Oh, essa é galante! Como fizeste semelhante descoberta? Esta carta? O que é que Lúcia me pode dever daquela ceia, se não o teu conhecimento? Eu já a conhecia. De vista? Na frase da escritura, sá. Ah! Estive em sua casa, quinta-feira. Bem, cumpri o meu dever de amigo. Cumpri o teu, de homem sensato. Adeus. Voltei de tarde à casa de Lúcia. Encontrei na sala uma das nossas companheiras da ceia. Lúcia, vendo-me entrar, ergueu-se bruscamente. Desculpa, Laura. Amanhã passarei por tua casa e então conversaremos. Agora não posso. Eu te deixo, mas acredita que não esquecerei nunca o favor que me fizeste. Não vale a pena. Adeus. Hei de lembrar-me sempre que sem ti não teria amanhã onde dormir. É pequeno serviço? Não vês que me estás aborrecendo, Laura? Disse Lúcia, batendo o pé com impaciência. Está bem, não quero que te arrependas do benefício. Certamente me farás arrepender. Sabes que eu não gosto que me contrariem. Adeus. Laura fitou nela um olhar surpreso, do qual passou rapidamente a sombra de um ressentimento. Mas acabou rindo-se e saiu, depois de dizer estas palavras. Tu me expulsas de tua casa? Não tenho o direito de me ofender. Acabas de pagar o aluguel da minha? A porta, fechada por Lúcia, bateu com tanta força que as vidraças das janelas estremeceram. Tinha assistido de parte a esse pequeno e vivo diálogo e compreendera tudo. A alusão que Lúcia fizera na noite da ceia realizava-se. Laura recorrera a ela numa dificuldade e acabava de receber o benefício da mão que insultara. Ainda mais, sem delicadeza, para compreender o motivo da contrariedade de Lúcia, que desejava ocultar de mim a sua generosidade, saía, maculando com uma ironia grosseira a gratidão que exprimia. O coração de uma me apareceu vil e torpe, quanto a alma da outra se mostrava nobre, elevada e rica de sensibilidade. Lúcia deu algumas voltas pela sala, enquanto dominava a sua agitação. E caminhou para mim, risonha, meiga, e ainda resplandecente das cores vivas que uma cólera passageira abrira em suas faces, como as tempestades rápidas que atravessam a atmosfera, deixando a natureza mais brilhante e viçosa. Agora é meu até... E a última palavra desfez-se num sorriso celeste. Até amanhã. É meu só. Inclinou a fronte que eu beijei. Por que estavas há pouco tão zangada? Já não me lembro. Respondeu com faceirice, pousando a unha rosada no lugar que os meus lábios tinham tocado. Apagou tudo. Estas horas que acabam de passar não contam na minha vida. Dormi e sonhei. Foi o senhor que me acordou. E eu acordei rindo-me. Não viu? Quiseste ocultar-me, mas entendi tudo. Acabavas de fazer um benefício à mulher que te ofendeu. Ela não teve culpa. Foi um despeito. porque não lhe deram a preferência. Eu faria o mesmo. Demais, não era justo o que ela disse? Em todo caso, é preciso muita baixeza para pedir-se um favor à pessoa a quem se dirigiu um insulto. Tinha pedido antes, e nem foi o que o senhor pensa. Ah, veio exigir o cumprimento da promessa feita. Não foi assim, não, senhor. Não exigiu coisa alguma. E o que fazia ela aqui, quando eu cheguei? Estava me aborrecendo. Estava te agradecendo. É o mesmo. E por que te agradecia? Porque lhe tinhas dado o que veio pedir. O dinheiro para pagar o aluguel da casa. Que teimoso. Se estou lhe dizendo que ela não me veio pedir nada. Percebo. Tu lhe ofereceste espontaneamente e ela aceitou. Porque vindo aqui, não tinha outro fim. Meu Deus! Disse, com um gracioso enfado. Quando eu estou junto dele, não me lembro de outra coisa. E ele esquece-se de mim para ocupar-se com Laura. Quer saber tudo? Pois eu lhe digo. Fui eu quem lhe mandou ontem esse dinheiro, uma ninharia. E ela veio aqui, aborrecer-me e contar as suas desgraças. Está contente? Não. Fizeste uma esmola. É generoso. Quiseste ocultá-la. É modesto. Mas esqueceste que eu devia ter a minha parte nessa boa ação. E não te perdoo. Assim nunca remiri os meus pecados. E o que eu fiz não é tal uma boa ação. Quando chegar a minha vez de precisar, ela me dará. Ainda. Deixarás de pedir-me a mim para pedir a ela. Disse-o sem sentir. Não precisarei de nada. De nada. Senão que me venha ver. Isso fique certo. Que lhe pedirei todos os dias. Tomou-me a cabeça. E reclinando-a sobre o ombro, cobriu-me de carícias. Hão de lhe ter dito já que sou muito avarenta. Não lhe enganaram, não. Sou. Gosto de esconder assim o meu tesouro. De fazer tinir docemente as minhas moedas. De contá-las uma a uma. Até perder a soma, de embriagar-me como agora, na contemplação de meu ouro, e estremecer só com a ideia de perdê-lo. Cada uma dessas palavras caía através dos beijos amiudados que me sufocavam. Dizem que a avareza é um vício, mas desse não peço perdão a Deus, que me deu o meu tesouro mesmo para que o escondesse do mundo, e não o expusesse a maus olhados. Portanto, fique sabendo, não há de vir à minha casa todos os dias como pensa. Quis levantar-me, despeitado. Ela obrigou-me a sentar, e saltando ligeira sobre os meus joelhos, desfolhou no meu rosto uma risada fresca e argentina. Não, senhor, não há de vir todos os dias. Ah, supunha? Tinha-me enganado, não será a última vez. Já está me querendo mal, pois tenha paciência. Só há de entrar aqui duas vezes por semana, na segunda e na quinta-feira. Ia interrompê-la, recusando. Ela tapou-me a boca. E há de sair nos mesmos dias. Porém, em vez de entrar de manhã e sair de tarde, entrará de tarde e sairá de manhã. Não lhe agrada? Então, a exceção desses dois dias toda a semana é minha. Disse, não me cabendo de contente. Sua não, senhor, minha. Deixo-lhe dois dias para ver seus amigos. E não acha que é muito? Bastava um. Ficou séria de repente. Assim ninguém desconfiará. Não saberão onde está. Se lhe perguntarem, não o diga, nem mesmo alçar. Ele seria o primeiro que me julgaria capaz de querer fazer com o senhor que tantas fazem com o homem que preferem. Gostam de mostrá-lo no teatro, na rua, em toda parte. Lúcia, como vi, parecia adivinhar o que me tinham dito o Cunha e o Sá, para desmenti-los completamente. Entretanto, quando eu devia admirar a nobreza dessa alma, quando a mulher que acusavam de cúpida e avara afastava delicadamente uma questão mesquinha, entregando a sua vida a um homem que mal conhecia, cujo caráter e posição ignorava, o meu orgulho me inspirava uma sórdida e estúpida lembrança. Quis responder a tanta dedicação, mostrando-me também franco e liberal, mas não refleti que eu era generoso de dinheiro apenas, enquanto que ela o era de sua pessoa, de sua liberdade, talvez de seu coração. Bem, Lúcia, tu queres que eu viva quase em tua casa, mas é preciso saber o que serei eu dela. Ela olhou-me com uma expressão que mostrava ter lido no meu pensamento. O mesmo que de mim, dono e senhor. Então sabes quais são os meus direitos? E para começar, a carta que escreveste ao Sá, assim como o favor que fizeste a Laura, me competem. O que te pertence é unicamente o pensamento. Ele mostrou-lhe? Mostrou-me. E a propósito, o que é que lhe deves que nunca lhe poderás pagar? O quê? Esta sua generosidade. Acha que é pouco? Conheci que a tinha ofendido e pedi-lhe um perdão que já me estava concedido. Fim do capítulo 10.